Estou recebendo neste momento o Marcelo Penaio, ele que é coordenador da Cataratas Trail Run, uma atividade de corrida que acontece no mês de julho aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Vamos trazer informações sobre este evento, que será diferente, inclusive, do que a gente está habituado, porque até nas ruas aqui de Foz do Iguaçu são várias corridas, né, de rua que a gente tem, mas essa será um pouquinho diferente nas imediações ali do Parque Nacional do Iguaçu? Isso aí. Foz do Iguaçu, como você ressaltou, tem um calendário já bem bacana, né, bem consistente de corridas, e a gente veio para trabalhar num nicho de mercado, que é o nicho das night runs, as corridas noturnas, né, que nós realizamos já no mês passado, a primeira edição, e as corridas de trilha, né, as trail runs, sendo que essa primeira corrida nossa desse ano vai acontecer agora no dia 1º de julho, na área rural ali do entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Para que as pessoas consigam visualizar um pouquinho, é aquela área ali, até um pouco no canto do município de Foz do Iguaçu, né, onde tem ali algumas estradas paralelas ao parque. Qual que é a característica até dessa região? É uma região com várias estradas rurais que servem para o escoamento ali da safra das fazendas que estão ali no entorno do parque. É, né, uma área realmente que está num canto da cidade, mas bem bonita. Né, um visual bem bacana. Acho que 90% do trajeto da corrida é estrada de chão batido, né? Um visual muito legal, porque mistura o cenário natural do Parque Nacional com a área de plantações, né? Um pôr do sol bonito, uma área muito bacana que vale a pena conhecer. Não só quem vai correr, mas a gente até convida a toda a população que queira comparecer, que queira prestigiar, porque a gente vai ter uma série de atividades acontecendo simultaneamente à corrida. E vai ser no dia 1º de julho, né? Duas opções de trajetos, um pouquinho mais curto aí para quem não tem tanto fôlego, digamos assim, não está tão preparado assim, ou prefere, né, o trajeto mais curto, e outro um pouquinho mais longo. Qual que vai ser a extensão? A gente tem duas opções, né? A quilometragem de 6 quilômetros, né? A gente tem a prova de 6 quilômetros e a prova de 12, como você realmente colocou, a de 6 quilômetros para iniciantes, para o pessoal que está menos habituado com esse esforço de corrida em trilha, né? Porque é um pouquinho diferente do asfalto, então, mas vale a pena, a adesão tem sido muito grande de pessoas que correm no asfalto e que estão indo buscar esse contato com a natureza, essa corrida diferenciada que é a corrida em trilha. Então, uma distância um pouquinho menor para quem quiser fazer essa adaptação, quem não tiver com tanto preparo físico, que queira participar, queira prestigiar o evento. E a corrida de 12 km, que é um pouquinho mais, né, demanda um pouco mais de esforço, de preparo físico, mas também ainda está dentro de um padrão bem legal, que contempla, bem democrático, né? E a experiência que eu tenho é a experiência da caminhada do colono, que acontece, né, anualmente aqui em Foz do Iguaçu, também em estradas da área rural. E o que eu observo é que caminhar nessas estradas, né, de chão batido acaba sendo muitas vezes uma atividade até mais agradável do que caminhar em asfalto e superfícies mais duras. Para a corrida, isso também traz aí todo, como você citou, uma preparação diferenciada? Existe uma preparação diferenciada. É interessante que as pessoas façam alguns treinos no ambiente, né, se não for exatamente no circuito determinado que seja ali, né, próximo, mas a gente conta também com a questão do climática, né, que muda muito, né? Se a gente tiver num período de muita seca, o chão vai estar mais compacto, vai estar a terra mais batida. Se a gente tiver chuva na véspera, é uma coisa, se chover no dia, é o extremo, né? Mas é diferente. Então, eu acho que, como você falou, a caminhada por si só já é mais interessante, mais gostosa de se fazer no campo, né? A corrida também tem essa sensação, tem esse bem-estar a mais, que é de estar no campo, de estar num ambiente onde a superfície é um pouquinho mais fofa, né, digamos. Pois aí, quem está nos ouvindo agora e tem interesse em fazer essas inscrições, né? Eu sei que já foi aberto um lote promocional. Como é que está hoje? Como é que pode ser feita essa inscrição? As inscrições são feitas através do site Ticket Agora, né, www.ticketagora.com.br. As informações estão todas na nossa rede social, né, na nossa página do Facebook, a página da Gaia Sports Culture, que é a página que é a organizadora da parte técnica do evento. Né, ali a gente disponibiliza todas as regras, todas as informações necessárias para ir levando até a página de inscrição. Ou se quiser ir direto à página de inscrição, www.ticketagora.com.br. Vamos até repetir aqui a página no Facebook, é Gaia... Gaia Sports Culture. Uhum, a palavra sports em inglês, né? Sports Culture. Isso, portanto, Gaia Sports Culture em inglês, você vai encontrar aí as informações em português, claro, né? Com todos os detalhamentos ali, como o Marcelo Penaio citou. Dia 1º de julho será a disputa. Existem outras atividades previstas até para o ano, né? Nesse circuito que vocês estão criando de atividades aqui em Foz? Isso, a gente já tem mais a segunda edição da Night Run confirmada para o dia 4 de agosto. Né? E em novembro, no dia 3 de novembro, a gente tem mais uma edição da prova de trail, dessa vez colocando as disputas tanto de corrida quanto de mountain bike, né? No dia 3 de novembro. Esse é o nosso calendário confirmado para essa temporada agora de 2018. E quem foi aí na Night Run, a primeira edição que teve, né? Agora foi comecinho de maio ou foi em abril a prova? Foi final de abril. Final 28 de abril. De abril. Eu ouvi muitos elogios, viu? A organização da prova, a programação paralela que foi montada ali realmente. Então, serve aí como mais uma opção, né? Para você que quer, além do exercício físico, também toda uma programação voltada a entretenimento também aqui na cidade de Foz. Marcelo Penaio, muito obrigado aqui pela participação e sucesso em mais esse evento aqui na nossa cidade. Obrigado aí pelo espaço e a gente espera você e todos os ouvintes aí da RCI para prestigiar mais essa opção aí de esporte e lazer.